eu perdido neste mundo de pecado, e pensando estar vivendo infeliz. Porém não percebia que o mundo me oferecia só tristeza e dor ao meu viver. Deus é amor, Deus é amor, mudou o meu caminho e o meu viver. Deus é amor, Deus é amor, vivo alegre, sirvo ao meu Senhor. Sou de Cristo e não me arrependo de servir Jesus, meu Rei, meu Salvador. Pois já fui comprado, por seu sangue resgatado, sei que vou morar no céu de amor. Deus é amor, Deus é amor, mudou o meu caminho. Deus é amor, Deus é amor, vivo alegre, sirvo ao meu Senhor. Deus é amor, Deus é amor, mudou o meu caminho e o meu viver. Deus é amor, Deus é amor, vivo alegre, sirvo ao meu Senhor.